Frequência livre, Romero Cabral. Sabe quem chamou o sol? Sol 397, pronto, cobre. 397, pronto. Sol na 397, autorizado Salvador para Congonhas. Nível 380, via UPS 196. Decola pistão no zero, primeira curva direita, saída da Euleda, após bridge, em bridge intercepta UPE Zulu 16, transponder 5544, controle 120.8. Autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 3210, decola da 10, curva direita, da Euleda, bridge, UPE Zulu 16, após conforme rota do plano. 544, transponde no controle Salvador, região 208, no 397. Bona 397, cotejamento correto. Para puxa acionamento, chame na mesma frequência. Repórter, Bona 397. Sané 6311, decolada ao Zona 6, chame controle 120.8. 1208 vai chamar o Sané 6311, grátis, bom dia. Controle Salvador, Sané 6311, bom dia. Sané 6311, bom dia, contato radar, voo 360, direto Leda. 360, direto Leda, o Sané 6311, verdade. Papa Romeo Lima Fox Romeo, detectada 2010, autorizada a final LS. 2000, autorizada a final LS do Lima Fox Romeo. Então, Salvador, muito bom dia, Santa 3896, final baixado, destravado, 1-0. São 3896, tráfego avistado, ajuste no 013, livre pouso na 110, o vento 090 graus, 1-3 nós. Livre pouso na 110, até 3896. Babatango Eco Zulu 90, reautorizado 2507. Papa Romeo Golf, Mike XG, desça para o nível 040. 040, Golf, Mike XG. NH1-0 no 3. F3, graças. Papa Tango Echo do November, confirme a pista que irá pousar, 1-7 ou 1-0? 6, graças. Sente, Lima, que é o Zulu, há mais de um minuto para a conta. Aqui do Zulu confirmando, se encontra no site da Baeté. Lima Kilo Zulu autorizado Salvador para Serra Novemba India Uniform, nível 080, plano Yankee, até, mantendo o nível 080 até 50 milhas em Salvador, após prossegue visual, decola pistão no 7, primeira curva direita, saída árvore, após direto, transponder 55 no 3, controle 120 decimal 8. Está autorizada por outro farol da barra, pode prosseguir corredor a cena. Como é que o Zulu confirma o transponder? Como é que o Zulu cotejamento correto para acionamento táxi chama e torre frequência 1,98,95 altímetro 1,0 no 3. Fala muito, bom dia, tá 3896, livrou 3896, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, para ingresso no pátio principal. Via Alfa, reportando antes da Juliette, para ingresso no pátio principal. Olha, hoje é 6140, sou Marcel 250. Né, 6140, aguarde um minuto para a costa. Solo, Salvador, gol 1397, pushback, acionamento. Bom, 1397, autorizado, puxa acionamento, reporte para ataque. Tá autorizado, reportaremos, 397. Meio, informo que seu gate 06 está ocupado, a aeronave está iniciando o push, nesse momento irá aguardar alguns minutos para ingressar no pátio principal. Meia 1140, pronto, copy. Estimativo, 6140, pronto. Meia 1140, autorizado Salvador para Maceió, nível 250 via Upper Whiskey 58, após Orago, após direto Maceió. Decola pistão no 0, primeira curva à esquerda, saída Puca, após Zumbi, transponder 5547, controle 120 decimal 8. Após Puca, confirma a posição? Puca Zumbi, Oxané 6140. Autorizado para Maceió, no nível 250. Após decolarmos a 10, curva esquerda, efetua a Puca, Zumbi, a aerovia uniforme 58, Orago, então direto Maceió. 5547 ao transponder, 208 é o 47 do Xanem, 6140. Xanem 6140, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento. Luca Backstar, prossiga. Estilo Quebec Serra, prossegue via corredores, reporta na rotatória do Valco Campo, em Negal no 013. Na 6311, no chame Recife, 1251. Papa Romeu, Lima Fox, Romeu, Torre 1895. 295, Lima Fox, Romeu. Lima Fox Romeo, aproximando o inferno, estabilizado em alerta. Papa Romeo, Lima Fox Trot Romeo, o vento 090 graus, 129, o ajuste 1013, aproximação, aguarde de autorização para a ponta. Poderia repetir para o Lima Fox Romeo? Afirmo. O ajuste é 1013, forte baixado e travado, o vento em Salvador é 090 graus, 129. Agora a autorização para pouso, o Lima Foxtrot Romeo. Foxtrot Romeo, ciente, está visual, se autorizar, circula e pousa na 17. Gente, o plano cancelado 225, curva esquerda, reposta na final da 17. Esteve, reposta na final da 17, Lima Foxtrot Romeo. Site 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, chame torre, frequência 1895, altímetro 1093. Autorizado aqui a parte do Indy Alpha, como espera 1895, gol na 397. 3896, após passagem do Boeing 737 da Gol, taxiando para o ponto de espera, autorizado ingresso no Fight 1 para o Gate 06. Após o Boeing, passou. 2000 pés. Alô, Salvador, gol 983, posição 5, puxa acionamento. Gol 983, aguarde para iniciar, puxa acionamento. Aguardando, 983. Quilo Zulu, aguarde para táxi, temos uma aeronave para pouso na 17, com destino pote 5. Quilo Zulu, pode guardar na ponta de espera da Papá. Autorizado o táxi, então até a Papá. Confirma quem chamou o solo, recebo baixo. Passe pela direita para 17, passar checado, Lima Fox Romeo. Lima Fox Trot Romeo, tráfego avistado, livre pouso na 17, o vento 090 graus, 139. Certo, vento, livre pouso, Lima Fox Romeo. Mando transponder 0154. Abatamos Juliette, Quebec, Kilo, autorizado Salvador para Vera Cruz. Nível 0 no 5, essa 1 no 1500 pés. No corredor Axé, decola pistão no 0, curva direita. Restrito 1000 pés inicialmente, após acendendo para 1500 pés. Coordenação com o controle, transponder 0154, controle 120.8. Lima Fox Trot Romeo no solo 28 livre na Quebec. Após a coordenação com o controle. Autorizado a rotatória. Gente, que é bem aquilo, restrição de 1000 pés, proteja. Tudo cotejamento correto, reporte pronto para ataque. Gente, que é bem aquilo, irá aguardar mais uns minutos para início do ataque. Livre acionar, por moto em risco, reporte para ataque. solo, por gentileza, seria uma previsão para o 983? 983 autorizado, pushback e acionamento. Obrigado, senhora. Puxa, está no chão, protax 983. Papatango Eco, número 90, chame Torre 1-8-9-5. Torre 3-2-4-5, Eco, número 90. Torre Salvador, Eco, número 90. Dos 60 acione identificação autorizada a chegada a Mares, mesmo para o nível 050. Mares 050, valor 2, né? Reportará para o cruzamento da 027 do momento. Salvador, muito bom dia, chance 3198, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada a mais, direção nível 060. 060, autorizado o cruzamento da 1028, reportará na final da 17, o Eco 190. Concorro na 397, decolado aos 30, chame controle 120, decimal 8. 208, gol na 397. Salvador, muito bom dia, gol na 397, perfil da El. 397, contato radar, subol 380, saída da EL. Ok, sem restrições, 380 da EL, 397. Gente, Quebec, autorizado táxi até a entrada do pátio principal, reporte para ingresso no meio. Autorizado, decolagem do ponto de espera da Delta, irá taxiar pela Kilo até a Delta, no ponto de espera da Delta, chame torre frequência 198.95, altímetro 1093. O vento 080 graus, 969, decolagem da 17. Taxiar a torre 1895. Kilo Quebec Sierra, bom dia, o ajuste no 03, o vento 080 graus, 969, reporte, faça espera no, na rodatória, por gentileza. Autorizado Salvador, para Enéus, nível 140, via Golf 677, decola pistão 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, depois direto Ilhéus, transponder 5537, controle 120, decimal 8. Cotejamento correto, reporte pronto para o estacionamento. Fala, gol 983, táxi 1-7-0, 3 horas e 50, Galeão. Gol 983, confirme pessoas a bordo? 1-7-0. Gol 93, autorizado táxi até o ponto de espera, via Bate 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 1-93-995, altímetro 1-0-3. Bate de Alfa 1895, ajuste padrão 93. Radar encerrado, chame Aracaju 1203. Lima Quilo Zulu, decolado hoje do 33, chame controle 120, decimal 8. 208, Lima Quilo Zulu. Salvador, vou botar o Lima Quilo Zulu, pode esperar da Delta. Vamos, Lima Quilo Zulu. Lima Quilo Zulu, contato radar, suba 3 inscrições ao 080, fecha o arco. 3 inscrições ao 080, Lima Quilo Zulu, pedalo. Zulu, nós vamos no sol, 34, reporte pista livre. Senhora Tango, pronto, Lopes? Charlie Senhora Tango, autorizado Salvador para Aracaju, nível 250. Via Amper Whisky 58, decola pistão 17, primeira curva de esquerda, saída pública, transição Caju, transfone 5467, controle 1202-8. 2, Salvador, bom dia, 983, ponte 0, pronto. 1983, mantém ponte 0. Mantém a ponte 0, 983, bom. Encerração, cotejamento correto, para acionamento, táxi, chame, torre, frequência 1918-1995, altímetro 1093. Setor radar para evitar tráfego, curva esquerda para 230. Em caso de falhas, ela atinge o 080, reação de direto destino. Ok, esquerda 230, mesma aqui no Zolô, em atenção para o nível 080. Estamos falando de voo, decola pistão 17. Primeira curva à direita, saída coral, transfondo em 5514, controle 120, decimal 8. Tráfego avistado, livre pouso na 17, o vento 090 graus, 139. Um ponto no 7, Quebec 3. Tem, me escuta, aguarda a transferência para o controle. Grato. Pode dar rotatória dos álcool campo, quem negar no 0, no 3, eu vou tomar aqui, Quebec. Gol no 260, desça para 2 mil pés, quem negar no 0, no 3, autorizado a final LR. 2003, autorizado LR, gol no 260. 3198, desça para 3 mil pés, quem negar no 0, no 3. 3000, no 0, no 3. Gol no 397, chame Recife, 1251. 1251, gol no 397. Ainda negativo, mantenha os corredores no Mike Quebec. Sete Quebec Kilo, mantenha o corredor e chame o controle no 0.8. Positivo, mantenha 1.500 pés. 1.000 pés e 10 Quebec Kilo, chamará o controle em 1.20.8. É, o solo pediu para manter 1.500 pés. Negativo, mantenha 1.000 pés. Nesse sentido, 1.000 pés no corredor Axé. Olha agora, para ficar 1.500 pés. 1.20, desce a 8. Ok. Kilo, Quebec Serra, no solo, aos 3.7. Ao estacionar a frequência livre. A nossa radial seria 253. Então, vê. Autorizado. 3 minutos, clima de Rosolão. Bom dia, Azul 4207. Agora, uma milha para o Itá. Luna 983, vento 080 graus, 049, livre decolagem da 1-0. Livre 1-0, 983, bom. Azul 4207, tráfego avistado, com tempo de aproximação, aguardando pista livre, o ajuste 1-0, no 3, já pode baixar do E-travado. Vem baixar, checar. Toda barra. Grato. Leste Quebec, luta, visual aeronave nacional à sua direita. Positivo. Sim. Do 4207, livre pouso 10, vento 080 graus e no 5 nós. Livre pouso. O azul 4207. Pouso 93, decolado aos 39, chame controle 1208. 208, 93. Apenas confirme o vento 4207, ele. Confirme? Pode confirmar o vento para o 4207? Com certeza, o vento é 080 graus e no 5 nós. O azul com a 207, só tem que ter uma pássaro na confissional da 1-0. Livre posto, 1-0. 93, bom dia, contato radar, subiu 360, saída da EL. Da EL, 360, 93. Tá 3198, redução 1909, fica para 2 do pé. 1909, 2 do pé, 3198. Forma que já estava reduzida, ok? Ok. Passando o Vitor até o Papau, ajuste 90113, já pode ponto de espera da lógica. Serra Tango, bom dia. Aposte para o táxi, confirme POB. Paulo Salvador, 595 para o táxi, está com POB 53, Porto Seguro, 3 horas e 5. Trip 5595, autorizado táxi até o ponto de espera via Pate 1, no Índio Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 1985, altímetro 1093. Obrigado, táxi via Pate, no Índio do 4207, autorizado táxi via Alfa, é ponte antes da direita. Torre Salvador, Gona 260, final ILS de validade travado. Gona 260, com a aproximação, autorização para pouso, ajuste 1013. Guardando a autorização, Gono 1260. Gono 260, tráfego avistado, livre pouso 1-0, vento 090 graus, 1-2-9. Livre pouso, Gono 260. Salvador, Apuche, Papai Romeu, Papai Romeu. Bom, Romeu Papa Tango, Romeu Scott, Island cleared my arrival, descent flight level 090. Descent 090, Scott, Papa Romeu Papa Tango. Hit 01 no 4207. Quebec, uma frequência livre. Andrés, 198, torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, até a volta. Eu tô até o papai.